ouça Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunein.com e dê uma busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. Salve, tamo no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a ex-diplomata do governo sandinista dos anos 80 e hoje doutoranda de Sociologia pela USP, estudando o contexto da Nicarágua, Maria Mercedes Salgado. Valeu por estar aqui, Maria. E aí vamos conversar hoje da situação atual da Nicarágua. Valeu por vir aqui. Muito obrigada pelo convite, agradeço muito, não conhecia assim muito profundamente a rádio, mas estou contente de ficar aqui com vocês. A gente vai passar os links para você ouvir depois. Tá certo. E Maria, o que é a caravana de solidariedade com a Nicarágua que está acontecendo agora aqui em São Paulo? Sim, a caravana de solidariedade com a Nicarágua é um grupo de 3 pessoas que está percorrendo a América do Sul. Eles são, digamos, membros da articulação de movimentos sociais e organizações não governamentais da Nicarágua, que é um movimento de oposição ao governo de Daniel Ortega e sua esposa Rosario Murillo, que é a vice-presidenta. A articulação está fazendo um trabalho internacional para apontar tudo o que está acontecendo na Nicarágua e estão mandando caravanas para os Estados Unidos, América do Norte em geral, América Central e América do Sul, e já foi uma caravana para a Europa. São 3 pessoas jovens, uma delas, Ariana, pertence ao movimento Coalizão Universitária. A Carolina, que é a outra menina, pertence a um movimento que chama Antimineração, que luta contra a mineração a céu aberto. E o rapaz, que chama Jader, ele é membro de um grupo que chama, de um movimento que chama Mães de Abril, que são as mães e parentes dos mortos nesta rebelião cívica que ocorre na Nicarágua desde 18 de abril. Eles estão fazendo o trabalho de informar partidos políticos, movimentos, governos sobre a situação da Nicarágua e também pedir solidariedade com o movimento da articulação. Eles já estiveram no Chile, na Argentina, no Uruguai e no Brasil. Estiveram em Porto Alegre, Rio de Janeiro e hoje, digamos, esse domingo passado, chegaram em São Paulo, certo? Eles vão permanecer uma semana aqui. E Maria, antes da gente entrar na situação que está na Nicarágua, para quem não conhece, eu queria que você falasse um pouco sobre a história do país, as características, né? A Revolução Sandinista, o próprio Sandino, assim, fazer um apanhado geral para as pessoas conhecerem, porque a gente às vezes lê, igual você estava falando aqui em off, que a gente lê a história de outro país a partir da lente do nosso país, né? Mas tem as características do país que... Claro. Sim, a Nicarágua tem uma história, digamos, ao longo do século XX, principalmente, tem uma história nas duas primeiras décadas do século XX, de intervenção norte-americana, ou seja, fisicamente, digamos. Os fuzileiros navais ocuparam a Nicarágua de 1912 a 1933. Essa ocupação cabe a características muito específicas, tanto dos interesses norte-americanos na Nicarágua. O interesse principal era geopolítico, com a construção de um canal interoceânico, que depois os Estados Unidos resolveram construir no Panamá, isso no início do século XX. Mas essa ocupação é produto de, a gente fala, os partidos em disputa conservador e liberal da Nicarágua, que chamavam sempre os Estados Unidos para resolver os problemas internos. E os Estados Unidos não se faziam de, eles tinham interesse também em ficar lá. Sandino, e por isso depois esse movimento sandinista, a Frente Sandinista, era um cidadão nicaragüense, camponês de origem, mas que saiu da Nicarágua para procurar melhores condições de vida. Ele esteve primeiro em Honduras, depois foi para o México, e lá no México ele trabalhou nas empresas de petróleo mexicanas. Justamente, o México tinha acabado de passar pela Revolução Zapatista e tinha muitos movimentos socialistas, anarquistas, e ele foi influenciado dentro do trabalho nas empresas de petróleo por esses movimentos. E ele diz, ele escreveu muito cartas, comunicados, etc., durante sua luta na Nicarágua, e ele conta que os mexicanos das empresas petroleiras, companheiros dele de trabalho, falavam: mas você não tem vergonha que os Estados Unidos ocupem a Nicarágua? E ele falava: mas eu não sou homem político, portanto eu não corresponde a mim resolver isso. Mas ele: mas você é um cidadão. Então ele resolveu juntar as economias, voltou para Nicarágua com $5,000, comprou armas para se e foi numa mina de ouro, conseguiu reunir 29 homens, né, que foram com ele. Ele era o número 30, e foram com ele lutar numa guerra constitucionalista a favor dos liberais contra os conservadores. O resultado de tudo isso é que tanto os conservadores quanto os liberais fizeram acordo com os Estados Unidos, certo? E ele não quis fazer acordo. Então, ele virou uma pessoa anti-imperialista e nacionalista, que queria que os Estados Unidos desocupassem a Nicarágua, certo? Essa experiência revolucionária... Bom, passada a experiência, ele fez, quando os Estados Unidos saíram em 1933, ele fez um acordo com o governo para, porque já tinha cumprido essa luta, o objetivo. Só que os Estados Unidos deixaram na Nicarágua a Guarda Nacional, o Exército e Polícia, né? E o chefe dessa Guarda Nacional que os Estados Unidos deixaram foi Anastácio Somoza García, que inaugurou a dinastia somozista na Nicarágua. Carlos Fonseca, estudante dos anos já 60, pegou essa experiência de Sandino e, digamos, foi um dos fundadores da Frente Sandinista de Libertação Nacional, que também acreditava que Somoza e seus filhos eram, depois, ou seja, teve um primeiro Somoza, que ele foi morto, depois teve os filhos, eles eram ele era o último fuzileiro naval norte-americano na Nicarágua, porque foi deixado pelos Estados Unidos para defender os interesses dos Estados Unidos na Nicarágua. Então, ele pega a experiência de Sandino e também conheci ele, isso foi no final dos anos 50, início dos 60, e também tem como parâmetro a Revolução Cubana, em que também Che Guevara e Fidel Castro tinham sido vitoriosos, digamos, o grupo tinha sido o movimento 19, 20, 20, 20, esse nome. Eles tinham sido vitoriosos contra Fulgencio Batista, 26 de julho, movimento 26 de julho. E então ele pega experiência cubana junto com a experiência de Sandino, e dessas duas experiências é que vem a Frente Sandinista de Libertação Nacional. Agora hoje a gente vai ouvir um playlist aí com músicas ligadas à resistência latino-americana, Nicarágua. E aí a primeira que a gente vai ouvir é uma banda espanhola tocando a música Nicarágua Sandinista, e a banda é o Cortato. Aí a gente volta aí pra continuar essa conversa. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Hoje a gente está aqui com a Maria Mercedes, falando sobre a Nicarágua, e da história da Nicarágua e do que está acontecendo lá hoje. Ô Maria, você estava me falando agora sobre os sandinistas, sobre a Revolução. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, nesse meio tempo aí da Revolução até os dias de hoje. O que está acontecendo? Tá. A Frente Sandinista, como eu te falei, foi fundada em 61 e lutou durante 18 anos para chegar na Revolução Sandinista. Durante esses anos houve realmente muita luta, no início muito colada na questão guerrilheira, mas depois também dos estudantes das cidades, dos estudantes das periferias, etc., até terminar com uma insurreição geral, né, em 78, 79, e ter o triunfo da Revolução Sandinista em julho de 79. Durante a Revolução, teve praticamente 2 anos de, poderíamos dizer, de paz para reconstruir o país devastado por uma guerra. Mas, quando a Revolução triunfou, nosso cenário sempre tem os Estados Unidos no cenário centro-americano, entendeu? Governo e país, o que vamos ter sempre, porque são nossos vizinhos e também nós somos considerados uma área geopolítica, digamos, de importância para eles. A Revolução triunfa durante o governo Carter, que tinha muita ênfase nos direitos humanos. Então, de alguma maneira, isso influenciou muito a questão da violação dos direitos humanos na Nicarágua, né? Dele ter sido, na etapa final, os Estados Unidos terem procurado alguma saída sem Somoza para a Nicarágua. Infelizmente, eles não conseguiram dar uma saída sem Somoza e os sandinistas lideraram uma frente para chegar no poder. Os 2 primeiros anos teve Carter, mas em 1900, se não me engano, 81, veio Reagan, que é do Partido Republicano e era extremamente, digamos, com uma ideologia muito, muito violenta, vamos dizer assim, na América Central. E tinha, na época, 2 movimentos guerrilheiros que também estavam lutando pelo poder em El Salvador e a Guatemala. Então, o cenário centro-americano era de uma complexidade muito grande. E o que o Reagan fez foi apoiar os contra-revolucionários para derrubar o governo da Nicarágua e os governos de El Salvador e Guatemala para justamente ir contra os guerrilheiros que queriam derrubar o governo. Então, nós entramos, se na primeira guerra contra Somoza nós tivemos um saldo de 50 mil mortos, na segunda guerra, digamos, contra que o Reagan fez contra o governo sandinista, teve 30 mil mortos. E isso levou a uma situação nacional, essa situação de guerra muito pesada. A economia praticamente não se reconstruiu por conta de ter que gastar muitos recursos na guerra. E, por outro lado, se fez algumas coisas, de programas sociais muito importantes, como a campanha nacional pela alfabetização, que derrubou o índice de analfabetismo de 52% para 12%, ou 59% para 12%. Então, teve algumas campanhas, alguns programas de saúde, etc. Mas o cenário foi muito prejudicado, a economia foi muito prejudicada por conta dessa guerra contra o governo sandinista. No final do período, e por pressão muito internacional, teve as segundas eleições. Primeiro teve os acordos de paz na América Central, né? Não vou aprofundar nisso, mas depois teve as eleições de 1990, que foram inclusive antecipadas por conta da pressão internacional, e nessas eleições a Frente Sandinista perdeu o poder. E entrou uma coalizão, digamos assim, politicamente mais à direita, vamos dizer assim, no espectro político, e do ponto de vista econômico, mais ligada a medidas neoliberais, etc. Passaram o governo da Violeta Chamorro, mais 2 governos durante esse período, até chegar em 2007, nas eleições de 2007, quando a Frente Sandinista recupera o poder e começou, que está no poder até agora, 2018. E aí, do começo que a Frente Sandinista recuperou o poder, como que foi essa relação? Porque vinha de um governo neoliberal, que era a oposição, e aí a Frente Sandinista volta. Como foi essa volta para o poder? Olha, nesse tempo, durante esses governos, a Frente Sandinista foi paulatinamente se esfacelando por divergências internas e principalmente porque o controle do partido Frente Sandinista ficou em mãos de Daniel Ortega. Em 95 tem o primeiro, digamos, a primeira divisão da Frente Sandinista e se forma o Movimento Renovador Sandinista, MRS, que está integrado por vários ex-comandantes guerrilheiros e comandantes da Revolução e militantes em geral que não concordavam com o controle do partido por Daniel Ortega. Daniel Ortega, por outro lado, fez dois grandes acordos que também provocaram outra divisão da Frente Sandinista. Em primeiro lugar, ele fez um acordo com um dos governantes da época, que é alemão, ele chama de sobrenome alemão, que é da extrema-direita, digamos assim, e muito, um governo muito corrupto, inclusive condenado internacionalmente por corrupção. O acordo deles foi para facilitar o controle das instituições nicaragüenses e para permitir que a lei eleitoral fosse modificada com a anuência dos dois partidos, a Frente Sandinista e o Partido Liberal Constitucionalista, que é de alemão. Então, aí houve o que se chama na Nicarágua um controle desses partidos das instituições, poder eleitoral, poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. Então, passaram a controlar. Essa é uma coisa. O outro acordo, isso é conhecido na Nicarágua como o Pacto dos Anos 2000, também fez um acordo com a parte da igreja mais conservadora, que era o cardeal Obando e Bravo, que tinha durante a Revolução, o período revolucionário, sido extremamente contra a Revolução Sandinista, inclusive provocou que o Papa João Paulo II expulsasse os padres de diversas congregações que estavam como ministro da Educação, Cultura e Relações Exteriores da Igreja Católica, vamos dizer assim. E ele fez um acordo com este bispo, que morreu recentemente, e como forma de boa vontade no acordo, ele e o alemão revogaram uma lei do aborto terapêutico que vinha na Nicarágua, se não me engano, de 1830 e pouco na Constituição Nicaragüense. Entendeu? Então, hoje, se você vai ver os países latino-americanos, acho que El Salvador, a Nicarágua e mais um, não tem aborto terapêutico. Nem sequer estamos falando de outro tipo de aborto, aborto terapêutico. Isso indignou os movimentos de mulheres, né, na Nicarágua. Então, quando ele volta ao poder, nós chamamos, na verdade, de orteguismo. Né? Quando o orteguismo volta ao poder, ele já vem, digamos, com a lei eleitoral modificada. Então, mais ou menos, ele ganha com 38% dos votos, porque o segundo colocado fica com 5% de diferença. Então, esse é o patrimônio patrimônio eleitoral com que esse governo ganha as eleições. E ele estabelece um modelo, digamos, eu diria, neoliberal, não muito diferente, porque ele chama, faz um pacto tripartite, que ele chama, com participação de organizações do empresariado nicaragüense e dos sindicatos que já vinham, digamos, cooptados por Ortega, nessa trajetória toda desses acordos e desse tempo, né? Então, ele faz esse acordo tripartite, os sindicatos dizem sim sempre, não tem uma autonomia, digamos, sindical nem nada. E todo movimento que, desde esse período, começa a ter uma opinião diferente do governo sandinista é criminalizado. Movimentos de mulheres, movimentos de direitos humanos, o movimento que se chama Anticanal na Nicarágua, que é um movimento camponês fortíssimo, que há 4 anos existe, porque Ortega tem o costume de não dialogar com a população, como tem o controle dos poderes e não dialoga com movimentos nem com ninguém, então ele fez uma concessão se lembra que falamos no início do canal, uma concessão do canal para fazer um canal pela Nicarágua a um obscuro empresário chinês, que não foi discutido o acordo, foi somente sancionado pelo poder legislativo, e esse canal destruiria o lago da Nicarágua, que tem o oitavo do território da Nicarágua ocupado por um grande lago, e passaria por toda uma série de terras camponesas. Então os camponeses, quando viram, não entenderam a questão do canal, mas quando viram a polícia chegando com os medidores de terras, aí eles começaram a se movimentar e fizeram um movimento que chama Movimento Camponês pela Terra, pela defesa da terra, do lago e da soberania. Esse movimento tem feito aproximadamente, e isso que também está fora do radar internacional, esse movimento fez umas 100 manifestações, vindo do interior da Nicarágua até Managua, mas nunca foi recebido pelo governo, nunca houve um diálogo. Então, e esse movimento foi criminalizado na Nicarágua. Todo esse contexto que eu estou dizendo, que tinha um caldo, vamos dizer assim, de movimentos sociais contrários ao governo do Ortega, entendeu? E isso foi tendo um acúmulo de insatisfação, certo? Durante esse período todo, do início do governo para cá, certo? Bom, agora vamos ouvir mais uma música. A gente vai ouvir agora o Replicantes tocando Sandina. E aí depois a gente vai pro intervalo e volta falando sobre a situação da Nicarágua atual, depois de ter falado aqui sobre a história da Nicarágua. Me deixou, me trocou.

É, Maria, você estava falando sobre o Daniel Ortega, essa figura controversa, para dizer o mínimo, né? Eu queria que você falasse um pouco de onde vem esse Daniel Ortega e a esposa dele, a Rosário Murillo, desculpa Sim. o meu espanhol. De onde vem essas figuras? Bom, Daniel Ortega é um militante, digamos, da Frente Sandinista desde os 14 anos. Ele era jovenzinho quando começou e ele ficou preso durante o somosismo, acho que uns 7 anos mais ou menos. E era um militante considerado bom militante, enfim. Seu irmão também, ele tem um irmão, Humberto Ortega, né? E eles dois passaram a ser, digamos, membro da direção nacional da Frente Sandinista. Durante o último tramo da Revolução, ele ficou muito, principalmente na Costa Rica, onde tinha, digamos, a dirigência central nessa época, né? Mas uma pessoa que pode falar mais dele foi o escritor Sérgio Ramírez, premiado ano passado com o Prêmio Cervantes. E ele foi vice-presidente da República e conviveu muito na década antes e na década revolucionária com ele. Ele disse que era uma pessoa que nunca viu assim gostar, vamos dizer assim, de dinheiro, não ser uma pessoa fixada nisso. Era uma pessoa que, inclusive, as suas habilidades e seus foram nomearam ele dentro dos 9 membros dos comandantes da Revolução ser o presidente, o candidato a presidente da República nas duas eleições. Portanto, até os anos finais dos anos 90, era uma pessoa destacada dentro do movimento da Frente Sandinista contra a Somoza, anti-imperialista, etc. Ela é uma pessoa, ela foi uma pessoa que fala várias línguas, uma pessoa culta. Ela foi secretária de Pedro Joaquim Chamorro, que foi um diretor do jornal La Prensa na Nicarágua. Ele foi morto pelo regime somozista. E ela era uma pessoa de oposição e era uma pessoa poetisa, inteligente e tudo isso. Mas ela nunca não foi uma pessoa, digamos, relevante durante digamos, a luta contra a Somoza no seguinte sentido. Ela não foi, por exemplo, comparada com outras mulheres como Dona Maria Telles, como Mônica Valtodano, que foram depois tiveram o título de comandante guerrilheira, porque elas tiveram uma participação muito grande, tomaram cidades, etc. Era uma militante, mas não, digamos assim, das mais destacadas. Tá certo? Essa trajetória deles dois, como eu te falei, circulou, ou seja, mudou depois da Revolução. E no ano no início dos anos 2007, com as eleições, eles já estão juntos. E particularmente eu acho que ela também tem eles dois são inebriados pelo poder, entendeu? São pessoas que se apegam ao poder de uma maneira impressionante. E hoje em dia são pessoas também tanto gostam do poder que teve em 2002 uma denúncia da filha de Rosário Murillo, Soyla América Narváez. E ela foi aos tribunais para dizer que Daniel Ortega estuprava ela desde os 11 anos de idade. Ela tinha uns 20 e poucos na época. E essa acusação não foi para frente porque naquele acordo que eu mencionei antes de controle dos poderes, isso foi, ele tinha, ele era deputado na época, então tinha aquele, não foi desaforado, que se diz, né? não foi tirado o privilégio dele como deputado. E depois os tribunais deram por, digamos, como que a causa, esse processo tinha, como se diz quando passou o tempo? expirado, que tinha expirado. Então, para surpresa dos movimentos feministas nicaragüenses, a esposa do Ortega, Rosario Murillo, foi apoiar Daniel Ortega contra a filha. Isso foi um escândalo, na verdade, porque estou falando que isso eu deduzo que é apego ao poder, ou seja, de chegar a esse ponto de abandonar, digamos, a causa da filha, ou abandonar não, digamos, deixar de lado a causa da filha por isso. A família Ortega hoje em dia é muito diferente. Eles são uma família rica, os filhos, que são vários, estão à frente de mídia, de canais de televisão, eles têm um poder econômico também hoje na Nicarágua, e isso também é motivo de descontentamento da população quando vê o que eram os ideais do sandinismo referido a hoje, né, uma família rica, poderosa da Nicarágua, e infelizmente repetindo de certa maneira o que Somoza fez na Nicarágua. É isso que o paralelo é feito sempre nos movimentos. Bom, vamos ouvir mais uma música agora. Agora a gente vai ouvir a música do Reincidentes, que é uma banda espanhola tocando uma versão da música do Gianfranco Pagliaro, que é Yo Te Nombro. E aí a gente volta para conversar aqui com a Maria Mercedes. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exiliado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Thank you. Tamo aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. A gente acabou de ouvir o som aí, Reincidentes tocando Yotenombro. E aí hoje a gente tá aqui com a Maria Mercedes falando sobre a Nicarágua, sobre a história da Nicarágua e sobre a situação atual da Nicarágua. Maria, agora entrando mais no assunto do que tá acontecendo e do porquê a caravana tá aqui, sobre os protestos, como que ele começou, né? Porque dizem que foi por conta de uma reforma da Previdência meio malucada que nem os empresários e nem a classe trabalhadora tava de acordo. Uhum. E estourou tudo isso que tá acontecendo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Pois é, teve um antecedente a essa reforma que foi um tema da queima de uma reserva florestal na Nicarágua, Índio Maíz, no início de abril. A reserva começou a queimar, o governo, como de costume, não falou nada com ninguém. A Costa Rica ofereceu ajuda com bombeiros e recursos, né? E o governo não aceitou, os estudantes saíram para protestar, para se manifestar na rua, até criaram um hashtag Índio Maíz, e depois disso e foram reprimidos. Uma semana depois, com uma falta de cálculo político impressionante, o governo não discute, evidente, a reforma da Previdência e é votada, é anunciada e no dia seguinte votada no Legislativo. Essa reforma não agradou, de fato, era uma reforma ditada pelo FMI, o governo diz que suavizada, né? Mas não agradou empresários que eram sócios do governo, nem agradou a classe trabalhadora, porque todos saíam perdendo, digamos assim. E a reforma da Previdência é uma coisa muito sensível. Alguns idosos saíram para a rua para se manifestar. E na Nicarágua tem um fenômeno que foi criado durante o governo Ortega, talvez antes. E é a juventude, a nossa linda juventude sandinista dos anos 80 foi convertida num grupo de massacradores de quem está em discordância. Então, eles foram, a juventude sandinista foi para a rua e bateu na cabeça dos idosos. Quando os estudantes viram sangue, que os idosos tinham sido reprimidos, porque o tema da Previdência não é um tema sensível aos estudantes, muito distante disso, né? Eles saíram para reclamar, protestar, fizeram um protesto em Managua de umas talvez 30, 40 pessoas. A juventude sandinista reprimiu, bateu neles, inclusive em jornalistas, porque isso é um costume, se tornou um costume, em jornalistas. E não é só bater, é roubar equipamento. Roubam câmeras, roubam celulares das pessoas, etc. E saíram, isso está nos vídeos. Então, isso aconteceu no dia seguinte à reforma, dia 18 de abril, acho que foi esse protesto. Quando deu 3 dias depois, a reforma já tinha sido praticamente esquecida. Por quê? Porque nós tínhamos 23 mortos, jovens mortos. E esse é o ponto que eu acho, como estudiosa de movimentos sociais, o ponto de inflexão, onde não teve mais volta. Talvez a reforma da Previdência teria sido, de alguma forma, discutida com os atores que o governo privilegiava, não com a população, nem os movimentos, né? Mas, nesse momento, o próprio, a organização dos empresários fez uma carta pública onde dizia que não aceitava e que não aceitava a repressão nem os mortos que tinham tido nesses primeiros dias. De lá para cá, a repressão não cessou, não terminou. Nós estamos dependendo do organismo de organismo de direitos humanos, estamos entre, digamos, entre 380 e 490 mortos, né? Pessoas reprimidas, 10% desse pessoal são policiais e paramilitares. A repressão do povo teve essa figura, que são os paramilitares, entendeu? Pessoas treinadíssimas com fuzis de guerra, que foram reprimir a população, tanto no início os manifestantes que foram feridos, como diz a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com tiros certeiros na cabeça, no peito e no pescoço, entendeu? Meninos de 15 anos, pessoas entre 15 e 30 e poucos anos, foram feridas e, pior, não foram atendidas, alguns deles não foram atendidos nos hospitais públicos. Se diz que por conta de ordens do governo, mas alguns deles morreram por falta de atendimento. Nesse ponto de inflexão, acho que a população se revoltou. São daqueles acontecimentos surpreendentes e, ao mesmo tempo, muito injustos, em que a população começou a participar de uma maneira e se espalhou pelo país. Os protestos se espalharam até em cidades pequenininhas. E isso criou esse movimento, digamos, que até hoje permanece na Nicarágua, com intensidades muito diferentes, porque dependendo da repressão, os manifestantes ainda estão saindo. Hoje estava programada a manifestação dos globos. Globos são globo azul e branco, né? A bandeira é azul e branco. Então, a manifestação onde se lançam bexigas, e vão as pessoas com bexigas, e escrito assim pelos nossos presos políticos. Então, o governo aceitou o diálogo nacional pedido pelos obispos, pela Conferência Episcopal Nicaragüense, quando tinha aproximadamente uns 60 mortos, tá? De repressão. Então, foram para a mesa de negociação. Se formou, no calor da luta, uma aliança, chama Aliança pela Democracia, Aliança Cívica, porque é uma luta cívica pela democracia e a justiça, a justiça e a democracia, dialogando com o governo e a Conferência Episcopal como mediador e testemunha. Esse diálogo não prosperou ao longo do tempo, porque a repressão não diminuiu e esse diálogo até hoje está parado. Teve umas duas sessões de diálogo. Na primeira sessão foi pedido que organismos internacionais chegassem a Nicarágua para examinar a situação dos direitos humanos, e o governo aceitou que viesse a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, depois convidou a ONU. Certo? Mas os relatórios de ambas organizações internacionais são detonadores do governo, dizendo que na Nicarágua o que acontece é um protesto, é a repressão aos protestos de pessoas desarmadas, entendeu? E o governo usou excessivamente a força com polícia, antimotins e paramilitares. E isso foi motivo desagradou o governo, a ponto de, há uma semana atrás, ou três dias atrás, desconvidar a ONU, pelo relatório que ela publicou em 28 de agosto, tá? E onde diz que não tem golpe, não tem nenhum, como o governo argumenta, não tem sinais de golpe de Estado, é apenas repressão de pessoas e manifestantes desarmados que são criminalizados e mortos. Portanto, o que está acontecendo na Nicarágua, segundo os dois organismos internacionais e os organismos nacionais de direitos humanos, é uma violação aos direitos humanos das pessoas que protestam, que se manifestam contra o governo. Não tem golpe de Estado, não tem guerra civil. Se há policiais mortos, é porque a escalada de violência leva algumas pessoas, evidentemente, a ir contra os policiais. Mas isso não é a tônica comprovada pelos organismos de direitos humanos na Nicarágua hoje. Maria, eu queria... Aqui chegamos ao final da entrevista, infelizmente, porque é assunto aqui para muito mais horas. Eu queria agradecer você ter vindo aqui para conversar com a gente, falar muito bem aí sobre a história da Nicarágua, que a gente aqui no Brasil não tem prestado muita atenção por algum tempo. E aí deixar o espaço para você falar o que você quiser, deixar agenda, contatos, links e tudo mais. E depois a gente coloca também nos links do quando a gente publicar o programa. Bom, essa semana a caravana desses jovens que eu falei no início vai estar em debate, ou seja, estamos promovendo um debate para as pessoas tomarem ciência do que está acontecendo na Nicarágua. O primeiro é a quarta-feira, dia 12, 17h30 na USP, na FEFELESH, no prédio das Ciências Sociais. E o segundo debate vai ser na organização chamada Ação Educativa, vai ser também transmitido ao vivo, na quinta-feira, 13, às 19 horas, lá na Rua General Jardim 660. Esperamos que compareça o maior número de pessoas para escutar a esses jovens que estão lutando pela democracia e a justiça na Nicarágua. Quem quiser ouvir o Desobediência Sonora, vai ao ar todas as quintas-feiras na antena0.com.br às 6 horas. E quem não puder ouvir no dia, é só acessar o Mixcloud. Tem lá todos os programas da Antena Zero, é só colocar Antena Zero. E quem quiser ouvir toda a programação do Desobediência Sonora, que tem outros programas também, acessa desobediênciasonora.milharal.org. Valeu, até a próxima. Agora a gente vai ouvir o Dementes, esqueci dessa parte. Dementes tocando a música Nicarágua pra fechar. E agora sim, até a próxima.